sinfonia que desliza entre os acordes de minha emoção mais sutil. Eu sou obra de arte que precisa sempre de um retoque. Sou tic-tac do relógio que anuncia um novo dia. Sou covarde quando da verdade me escondo. Sou felicidade, realidade. Sou as estrelas, o sol e a lua. O cantar dos pássaros, sou filho da rua. Sou geada, frio, ave ligeira. Mas apesar de tudo, eu sou amor sem fronteira. Sou um pai de família, desempregado. O detento na cadeia, encarcerado. Eu sou tudo, irmão, ao mesmo tempo não sou nada. Sou um menino cheirando cola na calçada. Talvez eu seja a continuação de alguém. O anjo do mal, a semente do bem. Eu sou a erva maldita, o crack, a cocaína, o cigarro, o álcool. Eu sou a adrenalina, sou a miséria, a pobreza e a violência. O pensamento ruim, sou a bomba e o estupim, tá vendo só? Eu nem sei quem sou. Eu sou o calor, o Cristo Redentor. Eu sou o filme triste que você já assistiu. Bem mais comovente que a central do Brasil. Eu não sei quem eu sou, tu não sabe quem tu és. Oh meu Deus, perdoai os seus fiéis. Talvez, quem sabe eu encontre a saída. A solução está na palavra da Bíblia. Nesse mundo louco ninguém sabe quem é quem. Mas eu só sei que o amor só traz o bem. Eu sou um poeta aprendendo a rimar. Chego aqui, chego lá, chego devagar. Chego pra somar. Chego pra somar. Eu sou um poeta aprendendo a rimar. Chego aqui, chego lá, chego devagar. Pra representar. Pra representar. Dá licença que vou te dizer quem eu sou. Gente, o rapper nato, vagabundo, sofredor. O meu perfil, você nem imagina. Não sou o Janequine, de sunga na piscina. Nem aquele cara que se humilha na televisão. Que chora e manda beijo no domingão do Faustão. Tô longe disso, eu vou que vou. O rap é compromisso, o que eu faço é por amor. Eu quero meu lugar ao sol, sem destaque. Não quero ser artista consagrado no Projac. Aí doutor, não quero seu papel. Nem ser mentor da Torre de Babel. Luzes no céu? Deus me convocou, Jesus Cristo é fiel e simples como eu sou. Nunca andou de cruzeiro nem de avião. Que mundo é esse? A humildade tá em extinção. Não quero jogar no time dos covardes, nem me queimar no fogo da vaidade. Pois nunca é tarde pra se arrepender. Seu futuro, seu caráter só depende de você. Não sonho ser um cara cheio de grana. E nem dizer que eu quero acabar na lama. Não me engana, atitude leviana. Pernoite no motel só para ostentar a fama. Não sou D'Artagnan, nem Robin Hood. Só defendo minha tese, guerreiro de atitude. Eu sou um poeta aprendendo a rimar. Chego aqui, chego lá, chego devagar. Chego pra somar. Chego pra somar. Eu sou um poeta aprendendo a rimar. Chego aqui, chego lá, chego devagar. Pra representar. Pra representar. Eu sou um poeta aprendendo a rimar. Chego aqui, chego lá, chego devagar. Chego pra somar. Chego pra somar.